Agora, no Canal 1, começa Fado Maior. Fado Maior, com Joana Santos. Boa tarde. Seja bem-vinda a mais uma edição do programa Fado Maior, aqui no Canal 1 da Rádio Antena Web. Eu sou a Joana e estou consigo depois de uma interrupção de alguns dias sem a nossa emissão, mas, desde já, as minhas desculpas, mas por motivos pessoais não me tem sido possível regularizar assim tão bem como desejado esta nossa edição diária. Mas estamos de volta e agora sim, espero eu, sem interrupções, porque os imprevistos às vezes, por muito que não sejam maus, são inconvenientes. Porque pode ser inconveniente aquilo que às vezes nem é mau, mas é complicado. Bom, deixando estas situações de parte, vamos lá à nossa emissão de hoje, acompanhada, claro está, de guitarras, violas, poetas e fadistas. Sejam então bem-vindos a estes 30 minutos que é a hora do almoço, estão consigo e que lhe trazem, claro, aquela que é a maravilha portuguesa, o fado. Vamos dar início à nossa emissão com três fados, mas antes lembro o e-mail para onde nos pode enviar o seu pedido. geral.radioantenaweb@gmail.com. Peça-nos o seu fado, fale connosco e, claro, diga-nos aquilo que mais gostava de ouvir. Dê-nos sugestões. Para além de pedidos, pode fazer sugestões. Também pode falar connosco através da nossa box de comentários aqui na nossa página. E também no nosso grupo do Facebook, não na página, porque a página do Facebook já não existe, mas existe o nosso grupo do Facebook. Procure-nos nos grupos em grupo Antena Web, apenas Antena Web, e vai ver que nos encontra lá. Um grupo cheio de pessoas e cheio de boa companhia, boa disposição e tem sempre espaço para si. Vamos então às nossas guitarras, violas, poetas e fadistas e vamos começar a nossa seleção com Marco Rodrigues e Carlos do Carmo, que se juntam para cantar O Homem do Saldanha. Logo depois, ficamos com Jogo de Sedução na voz de António Zambujo. Terminamos esta nossa primeira seleção com Veja Bem, Meu Bem, na voz de Mário e Lundum de Lisboa. São os três primeiros fatos. Fico por aí e até já. Na cara à noite, na praça do Saldanha, à beira da estrada parado, já ninguém o estranha. Toda a gente o conhece, ele acena e agradece, e a cidade continua no seu rumo. De sorriso na cara à noite, na praça do Saldanha, apagando a solidão ao luar que o acompanha. É vê-lo chegar quando anoitece, esperam os carros que atravesse, com a mão no ar, como quem diz olá Lisboa. Seja bem-vindo, meu amigo, à nossa rua. Faz algum tempo que não via por aqui. Nunca demais, há sempre espaço. Venha de lá esse abraço. Volgo em vê-lo bem disposto a dizer olá a quem passa, com o prazer espelhado no rosto. Bem-vindo à nossa rua, meu amigo. Faz algum tempo não o via por aqui. Nunca é demais, há sempre espaço. Venha cá dar-me um abraço, porque à noite Lisboa sorri. Não é Deus, é olá que diz, a quem por ali passa. De casaco castanho João dá o ar de sua graça. Torna a cidade mais risonha, só é louco quem não sonha. Quem não percebe então não sabe o que é ser só. Canta tu agora, Marco. Não é adeus, é olá que diz a quem por ali passa. Com um olhar abraça Lisboa, despede-se da praça. Já se faz tarde a sua hora, apanha o táxi e vai-se embora. Chega por hoje, amanhã estará por cá. Seja bem-vindo, meu amigo, à nossa rua. Faz algum tempo não o via por aqui. Nunca é demais, há sempre espaço. Venha cá dar-me um abraço. Fogo em vê-lo bem disposto, a dizer olá a quem passa, com prazer espelhado no rosto. Bem-vindo à nossa rua, meu amigo. Faz algum tempo que o não via por aqui. Nunca é demais, há sempre espaço. Venha de lá esse abraço, porque à noite Lisboa sorri. Porque à noite Lisboa sorri. Porque à noite Lisboa sorri. transporta já longura de verdes campos lençóis. Deixai-me sombras de infância contar a esta distância naquele tempo nós dois. Saudade. vamos a mais fados e a mais fadistas. Vamos ficar com um fado que nunca por cá passou, creio eu, mas é muito bonito. Peço com atenção a esta letra, porque vai valer a pena. Vamos ficar com De Costas Voltadas, na voz de Aldina Duarte. Confesso que me ficou uma lagriminha ao canto de ler este fado. Logo depois, ficamos com Fado de Um Dia Só, na voz de Ana Sofia Varela. E terminamos com A Janela do Luar, na voz de António Costa. Três fados, três fadistas aqui no seu Fado Melhor, no canal 1. Deitei fora o que me deste, pedi-te o que não me davas. Fui abraço de serpente e beijo amargo limão. Fui um corpo sem ser gente, mão que é prego noutra mão. Fui de promessa fingida e rosto que não se encara, dor que não chega a ser ferida e até por isso não sara. Fui noites sem madrugadas, desejo sem aflição. Estamos de costas voltadas, por mais que digas que não. Faço tudo com uma pitada de sal. Ainda não perdi a minha mão. Às vezes ponho a mesa como era habitual, janto com a minha solidão. Ainda passo meia hora ao espelho de manhã. Ainda pinto os lábios de carinho. Às vezes traço ao peito o meu cheiro de avelã. Era assim que tu gostavas de mim. Eu sei que estás aonde eu vou. Eu sei que estás sempre onde eu estou. Eu sei que estás aonde eu vou. Eu sei que estás sempre onde eu estou. Às vezes ainda leio as notícias em voz alta para sentir a tua companhia, mas quando o mundo acaba eu só sinto a tua falta, a esperança que tinha a tua alegria. Às vezes ainda desço a avenida até à foz, ao canto dos pardais ao escurecer. Casais de namorados só me recordam de nós, só tu me dás vontade de viver. Eu sei que estás aonde eu vou. Eu sei que estás sempre onde eu estou. Eu sei que estás aonde eu vou. Eu sei que estás sempre onde eu estou. sei que estás aonde eu vou. Eu sei que estás sempre onde eu estou. Eu sei que estás aonde eu vou. Eu sei que estás sempre onde eu estou. Eu sei que estás aonde eu vou. Eu sei que estás sempre onde eu estou. Será que no teu peito ainda mora aquele coração apaixonado que disse, por favor, não vás embora, que ainda existe amor para o nosso fado? Que disse, por favor, não vás embora, que ainda existe amor para o nosso fado? Será que aquela mão que me estendias no último momento dos meus passos ainda guarda o lume desses dias a correr as tuas veias para os meus braços? Ainda guarda o lume desses dias a correr das tuas veias para os meus braços? Será que o nosso quarto ainda sente aquela lua cheia de ternura que, embora minguante, era crescente no sal dos nossos corpos de loucura? Que, embora minguante, era crescente no sal dos nossos corpos de loucura. Mas sei que este mar sobre os meus pés, de mansinho, os meus sonhos vem beijar, me traz-me esta saudade. Janela do luar, me traz-me esta saudade que tu és, debruçada na janela do luar. E vamos chegando ao fim da nossa emissão de hoje. Estes 30 minutinhos que passam num instante, mas antes de ir embora, já sabe que temos mais três fados para ouvir. Os três que põem o ponto final na nossa emissão. Mas antes, relembro que o nosso grupo no Facebook, procure-nos nos grupos por Antena Web, está à sua espera. Fale connosco, fale lá, escreva-nos, diga aquilo que quer ouvir, aquilo que gosta de ouvir, dê sugestões. Não sei, compartilhe o grupo com os teus amigos, traga os teus amigos. Lá é um espaço para si, para nós, para todos nós juntos. Vamos também partilhar, ou melhor, vou aqui dizer novamente o e-mail para onde nos pode enviar o seu pedido musical: geral.radioantenaweb@gmail.com. E também pode nos enviar o seu pedido através da nossa box de comentários aqui na página. Sítios para falar connosco não faltam, só falta mesmo você que está aí desse lado. Vamos terminar esta nossa emissão com Fado de Natal, na voz de António Severino. Devo dizer que este fado, para os mais melancólicos, é um bocadinho... Enfim, é triste, de facto é triste, mas pronto. Vamos, o fado é mesmo assim, é triste, o fado português, o fado português, ou seja, o fado na cultura portuguesa é triste. Mas pronto, é um fado muito bonito e eu espero que seja de seu agrado. Logo depois, Ficamos com Tantos Fados de Uma Vida, na voz de Bruno Pires, e terminamos com Loucura, na voz de Marisa. São estes os três fados que põem o ponto final na nossa emissão de hoje. Da minha parte é tudo. Desejo-lhe tudo de bom, resto um ótimo dia na companhia do Canal 1 da Antena Web. Fique bem, boa tarde, até amanhã. Roubei, mas quero devolver o roubo. Não me mande prender, eu vou contar. Era homem honesto e do povo, e por meus filhos tive de roubar. Era homem honesto e do povo, e por meus filhos tive de roubar. Com três filhos pequenos fiquei só. A mãe desapareceu sem mais voltar. Ouço os outros dizerem que temos dó, mas eu é que trabalho para lhes dar. Ouço os outros dizerem que temos dó, mas eu é que trabalho para lhes dar. Ganhava para meus filhos muito mais, e disse-me o mais velho, cheio de fé: paizinho, vai dizer ao Pai Natal que passe pela nossa chaminé. Paizinho, vai dizer ao Pai Natal que passe pela nossa chaminé. Senhor, na sua casa então furtei brinquedos para pôr nos sapatinhos. No dia de Natal eu só chorei, mas dei grande alegria aos meus filhinhos. No dia de Natal eu só chorei, mas dei grande alegria aos meus filhinhos. O bondoso Senhor não me prendeu e disse: venha todos os natais, não roube mais brinquedos, dou-lhes eu, que os filhos não pagam erros dos pais. Não roube mais brinquedos, dou-lhes eu, que os filhos não pagam erros dos pais. A voz, aquela voz dorida, cantando a sós com a solidão da vida. Mas sei que em mim há um laço transparente, que é um generoso abraço entre mim e a minha gente. Tantos fados deu-me a vida, e eu dei-me todo ao fado. Em cada noite perdida, entre um verso e uma bebida, em meu fado fui escutado. Cantei os sonhos frustrados dos poetas sonhadores. Dei a voz a tristes fados, e ao cantar de olhos fechados, vi mais perto as suas dores. Eu fui o sal de tanta lágrima triste, o bem da paz que se a mãe nem logo insiste. Mas sei que em mim houve sempre ao flor da voz um fado triste e doente, que é o fado que há em nós. Tantos fados deu-me a vida, e eu dei-me todo ao fado. Em cada noite perdida, entre o verso e uma bebida, em meu fado fui escutado. Cantei os sonhos frustrados dos poetas sonhadores. Dei a volta em tristes fados e ao cantar de olhos fechados vi mais perto as suas dores. Cantei os sonhos frustrados dos poetas sonhadores. Dei a volta em tristes fados e ao cantar de olhos fechados vi mais perto as suas dores. Estivessem a meu lado, então.